Saca a bateria dessa música. Ó. Hã? Ó, pedalzão duplo. Vamos lá. Olha o pedal duplo dessa batera, caralho. Começou o Games Foda Live. Número sei lá quantos. Muito boa noite aí pra vocês. É bom vocês lembrarem dessa música aí, caso algum dia vocês queiram fazer sexo antes do casamento, bater punheta, fumar maconha. E para de bater no teclado, Afro. Acabei de desmutar vocês. Desculpa. Tá, estamos aqui hoje com Marcelos Vinícius. Boa noite, Nação Games Foda, boa noite a todos, é um prazer estar com vocês, meus colegas de sangue, suor e lágrimas. Luigi Ligoc. Boa noite, eu já tô de volta no tempo normal, tô mais tempo bizarro. E Guilherme Alves. Boa noite a todos, de novo, mais uma vez. Quem é Guilherme Alves? Quem não sabe é o Celos, o Afro e o Neuzão que estão aqui. E eu, Samuel Amorim, vulgo Rinks, estaremos discutindo hoje sobre rolezinho. Que mais que a gente vai discutir hoje? Lepo Lepo. Lepo Lepo. E Zelda, né? Que tava e Zelda. E diversos ontem, outros temas a gente tá devendo, sérios. Mas agora vai. Pô, só pra constar, você falou do pedal duplo. A gente não ouve porra nenhuma daqui, a gente tem que fingir que tá ouvindo. Era o quê? Era Baby Metal? Não, é o quem pecar vai pagar. Sim. Ah. Tem um pedal duplo animal essa música, é tipo como se Deus estivesse mandando chuvas de milagre pra você através do pedal, assim, tá ligado? Chuvas de milagre. Então, só lembrando aí, galera, que nosso site aí, pra quem não conhece, pra quem é nubão aí, idiotão da internet, não, sem zoeira, é gamesfoda.net, nosso site. Tá gamesfoda.com.br já também, né, Celos? Sim, tá. Funciona. Funciona, .com.br também. Você pode comunicar, o nosso programa vai ser no ao vivo, se você estiver assistindo agora, às 21h36 de segunda-feira. Você pode participar conosco através da hashtag GamesFodaLive, mandando um tweet para o nosso @GamesFoda. Você pode mandar um e-mail para o live@gamesfoda.net. Você pode mandar uma carta de amor para Rinks em Sorocaba. É só perguntar para qualquer um. Digita no Google Rinks Sorocaba, você vai achar o endereço. Que desperdício, manda pro Tuba, porra. Não, verdade. As realmente interessadas podem me imaginar essa delícia de homem e mandar pro Tuba, que é um rapaz solteiro que merece o seu amor. Pedimos aí pra todas as mulheres solteiras que desejam namorar um rapaz sério, que um mandem... namorado gamer, nerd, geek. E dono de site, CEO de site, que mande pra gente aí cartas com descrições de amor. Pode mandar um game, pode mandar um chocolate, pode mandar uma caixa de cerveja, um domec, uma camiseta, o que você quiser, cara. Game, sim. O que é? O que mais que pode mandar? Nada, não. Um consolo na minha bunda também pode mandar. Pode mandar um otaku pra minha casa, pode mandar. Um caralho, quem mais que tem? Uma Copa do Mundo. Vai ter Copa do Mundo ou não vai? Essa pergunta será respondida após a nossa querida vinheta. Cadê a vinheta, caralho? Puta que pariu. Não, tá aqui. Games Foda Live. Games Foda Live. Podcast da galera. Que lindo. Então responda a nossa pergunta aí, Celos. Vai ter Copa? Cara, eu acho que vai, né? Já teve o carnaval. Eles vão tentar não ser ofuscado pela E3, porque provavelmente vai ser na mesma época. Mas depois da imagem de hoje com com os pokémons vestindo a camisa do Japão, eu botei muita fé. Afro! Eu acho. Brasil ganha essa Copa? Qual a melhor escalação, na sua opinião? É... Eu acho que a melhor escalação... É... Eu deixei minhas notas com o Nelzão, pergunta pra ele. Não, vai ter pergunta pra ele também. Quero saber da sua opinião, cara. Você Brasil que é um, ganhou, não, agora, você que é um grande expert de futebol, fala aí, velho. Fala aí, qual que é o melhor atacante da seleção? Ah, é o... aquele cara, né? Tafarel. Tafarel. É isso aí. Nelzão, quem pecar vai pagar? Quem pecar vai morrer. Quanto que custa o pecado? Quanto que você vai pagar? Eu não sei, cara, eu nunca pequei pra saber. Olha, vamos enumerar os pecados aqui antes de a gente começar. O que dá pra pecar? Mentira, transar, bater punheta, o que mais? É... Escrever com a mão esquerda. Escrever com a mão esquerda, não, falar ser, palavrão. Ser canhoto no geral é pecado. Falar palavrão é pecado? É, depende do palavrão. Ser mulher é pecado também, né? Na maioria dos casos. Quase 100% dos casos, segundo a Bíblia, ser mulher é pecado. Se você é mulher, você está em pecado. Pode ler, aliás, tá escrito lá. Se fosse rolar um update, uma versão 2014 das lendas aí, Deus não mandaria um filho homem. Eu acho que atualmente ia pegar muito mal. É verdade. Acho que ia ser uma filha bastante independente, assim. Ó, o Rezende 88 pergunta se hoje é Zelda. Sim, tá, é Zelda. Tá na roleta, né? Mas depende de tudo do sorteio. Você sabe que aqui é tudo na hora. Olha, cara, eu gostaria final, muito. Eu vou colocar mais temas aqui. Pode eu falar. Acho que no mesmo. Final, todos os programas são, em essência, sobre Zelda. Com né? certeza. É, realmente, isso foi... Mas eu acho que se Deus fosse mandar, ele não mandaria um filho homem nem mulher. Ele mandaria um labrador que joga basquete com focinho. Isso sim encantar o mundo, se fosse. Posso dar um recado pra galera aí? Pode. E a essa altura já não deve ser mais tão relevante. Mas pra quem não viu, a gente mandou no resumo da semana. Essa semana, quarta-feira passada, teve o Spin, que é um encontro de desenvolvedores indies num bar com um hot dog muito bom, porém caro pra caralho. Era 17 conto o hot dog, mas valeu cada centavo. É, gostoso. É muito gostoso. Mas acho que o melhor custo-benefício é o litrão de Nortenha, né? Sim. Bom, enfim. Quanto que é o litrão de Nortenha lá? Não lembro. R$10. É, eu não faço ideia, cara. Sei que tava valendo a pena. Enfim. Nessa última edição... Começou um esquema novo que eles estão montando, que cada edição vai ter um convidado ou alguns convidados para dar uma palestra para a galera. E a gente abriu, uma puta honra. Fizemos a palestra lá e ela foi parar no YouTube. Para minha vergonha e para delírio geral da nação. A gente pode pôr o link de novo no post do podcast depois, mas está no resumo da semana. Tem aí uns 40 minutos. Basicamente só eu falei, né? O Tuba tava muito acanhado, o Nelzão era a primeira vez dele no encontro com pessoas famosas, ele ficou extremamente assustado. Mas não, acho que foi Tuba bem legal aí. Ele não conseguia falar e se ouvir no eco ao mesmo tempo. É, tava rolando um eco, aí o Tuba passou o microfone por medo de rolar um sanduíche ish ali e ficar registrado. Mas fica a dica aí pra quem se importa, a gente falou sobre o site, sobre tretas de jornalismo e relação de site com desenvolvedor e essas merdas todas. Faltou e, mais importante do que o site e tal, a Xana ali deixou claro que era R$18 a Nortenha lá. É, com certeza. E faltou toda a minha desenvoltura, minha malemolência, meu charme na palestra, e mas eu achei que foi muito bom. Só pelo número de palavrões da palestra você já percebe que eu não estava lá. Você não precisa nem ter assistido ou ter visto a minha cara alguma vez na vida pra saber disso. Mas, então, eu não sei nem aonde que a gente estava antes do Celos entrar nesse assunto do, do Spin aí, mas tem alguém com barulho, filha de uma puta no microfone. Tá enfiado no cu essa desgraça, só pode ser. Olha, deixa eu contar pra vocês uma história. É a história da... Não sei o que eu ia falar. Vamos começar essa porra aí do Silvio Santos, da peão da casa própria e... Ah, um detalhe legal. A gente tá agora no dia 10. Amanhã, dia 11, ou no último dia 11, se você for um ouvinte do futuro, tem três lançamentos que meio que definem esse primeiro trimestre de 2014. Eu não sei, o que mais que saiu de importante? São dois jogos fantásticos e um lixo de jogo. Qual é o lixo? O lixo de jogo é o outro Fall, que é o Titanfall, que é uma bosta. Vai ser o próximo Call of Duty aí, que a galera vai ficar gozando na tela, e vai ser uma bosta que é só tirinho e mesma coisa de sempre, tá ligado? Hoje acabou o embargo, é só 9,6 pra cima. Cala a boca, Rick, você não vai porra nenhuma. Galerinha, nossa, esse aí redefiniu os shooters, cara. Olha só, é a mesma coisa, velho. Só muda os mapas, cara. Ah, cê... cala a boca, né? Não. Fala de Titanfall não, aí. Rick, você tá errado. Eu estou errado ou vocês são muito jovens e se contentam com pouco? Essa não, é a pergunta que a gente quer levantar aqui. Eu não tô contente com nada, eu quero ver as palavras de quem jogou essa merda. Você não pegou a demo, né? O beta. Eu não peguei, que eu tenho muito pouco tempo na minha vida pra ficar fazendo essas bostas. Tá errado. Ó, o Sorox tá clamando pelo relato de alguém que tenha jogado. Vai lá. Titanfall é muito bom, cara. Ele já sabe o que eu falei. Tem o texto inteiro do site falando sobre o jogo. Eu consegui escrever 1.500 palavras sobre um demo de 6GB, sendo que o jogo inteiro tem 50. Então, tô esperando aí. Então, o que mais que eles então colocaram, você tá afirmando aqui, categoricamente, que como o demo tem 5GB e o jogo tem 50, ele é 10 vezes melhor que o demo. Quem jogou vai não se sentir 10 vezes não, mais não tesudo. Isso, cara. Eu acho que é isso que você tava dizendo. Porque é 10 vezes maior. Cara, eles podem ter enfiado 45GB de TXT ali. Você... Sim, eles podem, cara. É por isso que eu não tô falando do jogo inteiro, eu tô falando do beta que foi que eu joguei. Eu acho que você vai se decepcionar e você vai ter que fazer terapia por anos. Ah, acho que essa galerinha hater aí de Call of Duty não manja porra nenhuma. Não, eu não sou hater. Se tivesse um Call of Duty no universo, assim, seria ótimo, entendeu? E daí os galera ia ir adicionando o mapa, assim, ia ser legal. Mas é totalmente desnecessário ter um a cada ano. É tudo a mesma coisa, todos os jogos não, concordo, é exatamente a mesma mecânica, muda a voz, muda as armas só. Isso não é verdade. E o bagulho é tão ridículo, pelo menos FIFA tem um motivo, porque muda os jogadores, muda os times. Esse não, não tem nada, mais cara. Motivo, era só fazer um patch desse troço. Sinceramente, seu comentário de quem não jogou, cara. Sim. De quem não jogou o quê? O quê? Call of Duty? Cara, eu joguei todos, velho. Todos. Você jogou aquele com o Pateta e o Donald? Esse foi um dos melhores, cara. Eu achei esse um lixo. Olha o cachorro dando. Esse foi um. Na verdade, não foi um cachorro de verdade, tá? A gente aperta o botão aqui e o cachorro late. Então, meu pai. Aí, ó, viu? Só apertei agora aqui. Ó. A gente tá em 2014, esse ano eu faço 27 anos e eu passei esse tempo todo imune à onda dos multiplayers online. E eu tava curioso pra jogar Titanfall, mas como que eu vou jogar um troço que eu não posso jogar sozinho? Não tem uma campanha onde eu, sei lá, eu só entro no robô e bato numa inteligência artificial. Pois é, fica aí pra pensar. Os manjadores, os designers, os caras que... Pra reflexão, né? É jogo pra brother, velho. Se você não tem brother, o problema é seu. O bagulho, ele foi feito, a campanha foi feita pra ter... aqueles bagulhinhos tudo de scriptado e o cacete. Em um ambiente multiplayer, e esse é tipo... O bagulho que eu mais quero saber como que vai funcionar no jogo completo, porque... Eu vou te dar uma dica, vai ser uma bosta. Era só os mapas padrões, assim. Mas não dá pra dizer que é um design centrado em bagulhinhos? Sim. Centrado em preguetes. Cara, o que eu quero dizer é o seguinte... Que é o outro Fall e esse é quente. amanhã ou ontem, se você tá na quarta-feira, tá saindo Towerfall. A gente fez um streaming dele no carnaval, fantástico, o melhor multiplayer desde que os videogames foram inventados. Desde Pong, melhor multiplayer local desde Smash Pong. Bros. É, muito bom, tá? Online não tem como, né? Mas o multiplayer local mesmo, acho que foi Pong mesmo, não consigo pensar em nada posterior. Não, infelizmente, a minha experiência com o Towerfall não foi tão boa, porque rolou um complô na casa do Knicks pra me tirar do campeonato. Gostaria porque de... eu tava destruindo muito, assim, durante as preliminares, antes das câmeras, aí quando começou o jogo, todo mundo queria me tirar. Eu gostaria de lembrar daquele round que a minha mulher, que o único jogo que ela joga é de fazendinha no iPad, que é só usa o dedo, só usou um dedo pra se jogar, ela fez mais pontos que o Neozão. Então... isso fala muito. Fez, teve um que ela fez, teve um que ela fez. Tá aqui o score. Eu vou pegar o score, vou achar o score aqui. Eu vou parar a transmissão, achar o score aqui pra esfregar na tua cara. Teve um dia. Towerfall tá saindo pra PlayStation 4 e Steam. Já saiu pra PlayStation 4, né? Agora só falta Steam. Não, vai sair tudo amanhã. Ah, mas tudo mesmo. Saiu pro Uia. Perdão. Então. Pro Uia já saiu. Então, saiu pro Uia ano passado, só que a versão que vai sair agora, ela tem o dobro de conteúdo, assim, até o dobro de personagens, tem um modo de um, dos fantasminhas lá. É, porque também o Uia é... Meu, cara, Towerfall foi feito por quê? 4 pessoas, mais ou menos. Sim. É um jogo totalmente multiplayer, tem um modo pra você jogar sozinho. Titanfall, os caras investem milhões, não tem porra nenhuma. Não tem nada, não tem nada. Quantos arqueiros tem em Titanfall? Zero, quantos, né? Quantos robôs gigantes tem em Towerfall? Tem, Bruno. Vários, vários. São milhares de robôs gigantes destruídos no mundo, cara, lá no cenário. É que você não vê, você não apreciou, né? Todo o lore. Aliás, quem quiser saber sobre o lore de Towerfall, amanhã no site, né? Vai ter a história completa de Towerfall. Completa. Todos os personagens, a história de todos eles, do Brunão. Desde o Brunão até o Barnabé, todos estarão lá. Vocês vão entender a lenda do Brunão, né? Porque eu perguntei agora, Titanfall não tem Brunão. Daí você já vê qual jogo é melhor. Não, você tem não, que ver. Eu não tenho nenhum argumento de fato. Eu gostaria que amanhã vocês entrassem lá, até vocês mesmo, que não leram o texto ainda aqui do site, e ver a dinâmica da história. Aquilo sim é dualidade de pensamento. Será que esse cara é mau? Será que esse cara é bom? Isso sim vai redefinir totalmente a história dos videogames aí. Será que nessa a gente finalmente alcança Hollywood? Já alcançou, já, cara. Já alcançou. Já... Aquilo ali é Hollywood puro, cara. É melhor que Coração Valente, aquele jogo lá. E aí, Afro, qual é o terceiro lançamento bombástico? Boa pergunta, qual é o terceiro lançamento bombástico? Pelo amor de Deus. Pô, Afro. Você sabe, caralho, Afro. Vai, você sabe. Só... Tem um 2 no final. Dois? É o Yoshi? Nossa. Não, é o outro. Não, pera, o Yoshi não tem 2, não. Ah, é o Dark Souls! Aê! Palmas, cadê o aplauso? Parabéns, muito esforço aí. Assim, não, é que esse jogo, assim, eu tô tentando esquecer, porque eu só vou comprar a versão de PC, porque quem não compra a versão de PC é lixo. Então só vai sair daqui a um mês, então meio que tô tentando esquecer. Eu não consigo esquecer, cara. Não, mas eu também não, mas eu tô tentando. E também, já aproveitando, aí, a partir de amanhã, no meu canal, twitch.tv/rinks, estarei fazendo o streaming de Dark Souls 2 a qualquer momento que eu estiver jogando. Sempre que eu estiver jogando, eu vou estar fazendo streaming. Ah, galera, é engraçado. Eu recomendo vocês assistirem, porque o Rinks é ruim pra caralho em videogame. Então ele vai demorar tipo umas 20... Não, mentira, umas 100 horas pra virar o jogo. Então. Exatamente. 20 horas exatamente. É um padrão, assim. Pois é, 20 horas ele, é um padrão. Se ele jogando Kirby at Kiarn, ele já morre a cada 2 segundos. Mas não tem como morrer naquele Kirby jogo. Kirby o quê? O Rinks consegue um feito, morrer no jogo que não tem como morrer. Não, eu já... Bom, já passou 20 minutos, vamos sortear o tema logo. Eu vi o pessoal não aguenta mais, foram meses de espera jogando, por Zelda. Eu vi o Tuba jogando, tá? Strider, ele não está aqui pra se defender, mas eu vi ele jogando Strider e eu falo que esse posto de pior gamer aqui do do site está quase passando de mão aí, viu, meus amigos? Bom, tava com sono. Então, realmente eu nunca vi o Tuba jogando, então eu só vi o Rinks pra poder jogar. Então ainda é você, Rinks. Então tá bom, vamos botar o peão da casa própria aqui. Botei. O que a gente tá sorteando? Fala os temas. Os temas é o seguinte, hoje eu que vou ler os temas. Número 1, Zelda. Número 2, Zelda. Número 3, Zelda. Número 4, Zelda. Número 5, Zelda. Número 6, 7, 8, Zelda. Número 9, Dark Souls e Demon Souls. E número 10, Zelda. Vamos lá, roda. Hoje vai sair Zelda, não é possível, caralho. Cara, a probabilidade foi inventada pra isso. O Brasil parou pra ver o Games Foda falando de Zelda. Finalmente chegou. Até porque eu terminei o Zelda há pouco, então vai ser esse assunto, com certeza. Então, por favor, leia aí, Afro, qual bolinha que saiu? Que número que foi? Então, é número 9, Dark Souls e Demon Souls. Cara, não pode ser sério. Foi combinado isso aí, cara. Não foi, não foi. Até a música você vê que não tem nada a ver com... A gente tinha preparado o negócio pra falar de Zelda. Tá aqui, eu até criei um banner aqui pra botar pra podcast, mas puta que pariu, velho, Não. Nossa, eu tô até pensando em quitar, cara. É, assim, ó, acabou o podcast, vamos fechar por aqui. Ó, agora, antes do sorteio, a gente tava em cerca de 2 milhões e meio de ouvintes e agora desceu pra 37. Pra vocês terem uma noção da decepção da galera. Então tá bom. Quem vai falar hoje mais sobre o assunto é um cara que já fechou todas as classes de Dark Souls e Demon Souls. É um cara experiente que já morou dois meses com os criadores do jogo. E mesmo assim ele ainda é negro, mostra que é um grande batalhador e vencedor na vida, que é o Celos. Obrigado aos elogios. Eu imagino que seja sarcástico, mas... Nada impede que eu apresente, porque não existem provas de que eu não seja um gênio. E esse é um jogo que demanda muito, realmente, tá uma série, né? Porque a gente vai falar dos dois, dos três, talvez. Dá pra falar alguma coisa do dois no final? Sim, a gente nem sabe nada do dois, mas dá pra falar o que a gente sabe, né? Então, a gente sabe alguma coisa. Eu sei bastante coisa, se você quiser eu spoiler até um monte de parada pra vocês aí. Então é... Tu cala a boca agora. Nem acabou o embargo, vai vir um... O presidente da From Software na sua casa. Nossa, vamos falar então, por favor. Então, que fantástico. Qual é desse tal de Demon Souls? Começando pelo Demons, né? Vamos na ordem. Demons? Sim, começar do começo, né, filho? O Demons eu não fechei. Eu achei ele. Ele era muito legal, mas eu achava que ele tinha algumas escolhas de design assim. Que não vencia você pela dificuldade, vencia você pela pau no cozice, assim. Então, isso é um ponto que eu acho, na verdade, eu acho exatamente o oposto do Rinks. Eu acho que o Demons é um jogo muito mais justo que o Dark. Nossa, nem a pau, velho. Nossa, eu, pra falar real, eu acho que os dois são bem pouco injustos, mas os dois são um pouco, sabe? Tem algumas coisas em ambos os jogos que você fica meio assim de... Pô, eu não devia ter morrido aí, eu só... Vou sobreviver a essa parte na segunda, terceira vez que eu jogar. Porque tem coisas que você só descobre que te matam mesmo assim na hora. Sim. O Demon Souls era mais... Como que eu posso dizer? Ele perdoava mais, porque qualquer merda que você fizesse, você simplesmente podia sair ali daquela área, voltar pro Nexus e tentar outra, sabe? No Dark, no entanto, não. Você... Tem que voltar tudo a pé até você passar a metade do jogo. É, ou você fica preso numa área porque salvou na porra do Bonfire errado. Sim. Eu lembro até hoje da minha primeira experiência com esse troço. O jogo é de 2009, né? O Demon, se eu não me engano, sim. É, quando saiu Demon Souls, eu ainda não tinha nenhum console da geração atual, né? Eu era desempregado, 2008. Negro, pobre, batalhador. Eu fui comprar um PlayStation 3 em 2011 Não, pera. 2010, sei lá, whatever. Não, minto, 2009 mesmo, perdão. Aí, eu ouvi falar muito de Demon's Souls. A galera se empolgou muito, só que eu não fazia ideia do que era quando eu aluguei pela primeira vez. Aí que é bom. Aluguei. E eu fui criado, aluguei. Vai vendo o nível. E eu fui criado a Kirby, Zelda e Yoshi, coisas coloridas e dançantes homoafetivas. Então eu liguei, eu não fazia ideia do que era. Começou, não entendi porra nenhuma da história. Aliás, eu joguei dezenas de horas, tanto o Demon quanto o Soul, até hoje eu não sei nada da história. Ninguém sabe. É. Aí eu fui jogado no meio do nada, não, praticamente não tinha música, eu morri por um chefe absurdo logo de começo e a minha primeira reação foi: porra, é essa que tá passando na minha televisão? Só que umas 2 horas depois, eu tava bizarramente envolvido, eu tava tão envolvido no jogo que eu não percebi que eu tava com sono, mas eu fui dormir. E no dia seguinte eu não conseguia parar de pensar no jogo, mesmo que a minha primeira impressão tenha sido, sei lá, que troço bizarro, alguma coisa nele me hipnotizou. E isso dura até hoje, é bizarro. Puta que bonita sua história, Zelo. Tô emocionado aqui. Chegou a descer uma lágrima aqui. É... dentro da minha narina. O Demon, eu não fechei. Assim, que nem o Nelson falou, realmente, tem coisa nos dois jogos que mata você sem se saber. Mas não era disso que eu tava falando. O Demon, ele, por exemplo, assim, vai quebrar a arma quebra e você se fudeu e tal. No Dark, avisa, entendeu? E eu tava no Demon's Souls e eu cheguei numa área, morri, eu tinha uma porrada de Souls, assim. Aí eu morri e não consegui pegar ela e perdi todas as Souls. E daí minha arma quebrou. E daí, nossa, eu não conseguia dinheiro pra reparar a porra da arma. E não tinha uma arma boa o suficiente pra farmar a Soul ali. Aí eu desisti do jogo, falei, ah, vai se fuder, não vou ficar. Não vou ficar me matando aqui também. Mano, não é culpa do jogo que é ruim, né? Não, mas não. É um negócio que assim, você não é obrigado a prestar atenção nisso aí, entendeu? Às vezes você esquece, ainda mais porque o jogo é um jogo que requer atenção em muita coisa. Não, e pra dar apoio ao Higgs nesse esquema. O Demon's Souls tinha um limite de peso de equipamento que você... não de equipamento, de inventório. De inventório, que você, sim, tinha que ter. Então você não podia andar com um monte de espada que nem no Dark Souls pra substituir quando precisa. Ah, isso é verdade. É, só isso já muda, tem umas escolhas assim que... Por exemplo, o Dark Souls ele é difícil, tem várias partes difíceis, mas ele ainda é um negócio que é muito mais fácil de uma pessoa que... Que sim, que não tem tanto saco que nem um jogador normal que viveu a vida inteira jogando tem de tentar e tentar e tentar de pegar aquele jogo e seguir em frente, porque o bagulho ele tem uma certa amicabilidade, assim, você pega o jogo, você consegue entender o que está acontecendo ali, você consegue entender que você entra no bonfire e você recupera os Estus Flasks. O primeiro jogo joga você ali e não explica porra nenhuma, tá ligado? Não que isso seja ruim, mas é... Oh, Hinks, eu não concordo muito porque... Não, isso eu não sei, eu acho que o Dark Souls tem muito mais sistemas, tipo, o básico você entende, de fato, assim. Você consegue chegar até o fim do jogo só... Jogando como RPG normal, assim, você chega, você troca de arma, troca de roupinha e vai andando. Eu acho que peraí, Zanos. Mesmo assim, o Dark Souls tem mais uma miríade de sistemas, o sistema de upgrade, sistema de covenant, um monte dessas coisas que o jogo não te explica e que poderia deixar a sua vida muito mais fácil, né, se ele explicasse. É, fora que assim, ó. O Dark Souls, ele pega, é pior ainda, porque o Dark Souls literalmente te joga numa área e tu não sabe onde ir. E se tu vai pro lugar errado, tu morre e te fode. Acho que o Demons é muito mais fácil, mais simples, assim, porque ele é meio arcadezão no sentido que tu escolhe fases, né? Não, mas acho que eu saquei o que o Hinks quis dizer. Não, fala, mas eu acho que eu entendi o que o Hinks quis dizer, mas eu acho que isso acontece porque o tutorial do Dark Souls é muito bom. Mesmo que quando você chega lá em Qual o nome do continente, ou ilha, ou porra Larga. Que seja? Isso. Quando você chega, mesmo quando você chega, você não faz ideia de onde ir, você já tem uma noção de mais ou menos qual é o seu objetivo. Tem um cara lá falando, ó, tem um sino pra cima, um sino pra baixo, se vira. E antes disso, o tutorial é excelente. A introdução do Demon Souls, ela é mais confusa. Eu acho que ela te deixa mais perdido no que você tem que fazer. Mas a progressão do jogo em si é mais fácil você se situar. Não, é uma coisa mais familiar, outra... assim. Tem uma HUD, aí tem fase X, fase X, fase X. Fase X. Outra coisa que eu cito muito, olha. Você começa o Dark Souls, ele tem uma progressão mais ou menos igual aquela que o Ego Raptor falou lá do... Mega Man. Do Mega Man. Ele vai ensinando a você jogar. A hora que você chega lá na ilha, você já tá sabendo jogar. Daí o cara fala pra vocês que o Celos falou, do sino. A única confusão que você pode fazer aí... É você, em vez de ir lá pra Blight Town, você ir lá pra fase dos fantasmas. Só que você vai chegar lá na fase... Pelo é, você vai chegar lá na... Não, na fase dos fantasmas lá, que é o que você pega o elevador. É, não, os fantasmas mesmo. Ah, New London. É, você vai chegar lá, você vai tomar um pau, e você vai ver que não é lá. E dá pra você voltar sossegado também, porque é um lugar que você volta fácil. Ah, eu te falo que isso aí meio que desmotivou pra caralho a primeira vez que eu joguei. Bom, mas é a única coisa que você pode ver errado. Se você isso voltar... É. Daí você fala assim, não, então eu vou lá pra cima. A sua arma vai começar a quebrar e vai começar a ficar ruim exatamente na hora que você encontra o primeiro ferreiro do jogo, que é lá na igreja. O Andrei, sim. Então, tipo, o bagulho, ele os caras melhoraram muito o design nesse sentido. E, cara, o mapa do Dark Souls é um dos melhores mapas que eu já vi na minha vida. Eu concordo. Porque você vai andando, você fala assim, caralho, eu tô aqui. Aí você vê que você deu uma puta de uma volta, pegou um atalho absurdo e você vê que tudo faz sentido. O design é absurdo, cara. O design é completamente next level comparado com o Demon Souls. Não, eu concordo, Nelson. Eu acho... Oi, diga. Você jogou Demon Souls na época? Não, eu só fui comprar um PlayStation 3 em 2012. Mas quando você jogou, você já conhecia Dark Souls? Não tinha jogado, não. É, bizarro, eu joguei os né, dois porque... meio que em paralelo, assim, então eu vi as coisas boas dos dois, sabe? Então, é legal, se tem alguém que tá ouvindo que não jogou nenhum dos dois, eu acho que ainda vale muito a pena jogar Demon Souls primeiro, e depois pular pro Dark Souls, porque Demon Souls ficou com aquela fama de antecessor de Dark Souls. Igual o Uncharted 1, ele não é o primeiro Uncharted, ele é o antecessor de Uncharted 2. No caso de Uncharted é justo, mas no caso de Demon Souls pro Dark Souls eu acho que não. Né, não é um salto de qualidade tão grande assim, os dois são bons, Dark Souls e eu acho melhor. Demon Souls tem muita coisa... que é fantástica, mas que só vai funcionar se você não tiver mal acostumado com Dark Souls. É. Cara, o problema do Demon Souls, eu acho, é que ele é muito fácil de quebrar. Se você pega uma build qualquer do Demon Souls de magia, o jogo acaba, sabe? Você não vai ter problema nenhum pelo resto do jogo. No Dark Souls é o contrário, magia é... É discutivelmente uma das coisas mais fracas, é claro, as magias são... Não. Quando você tem elas já, e você tem inteligência bastante, você sabe como funciona, aí tudo bem. Mas elas não são muito intuitivas de você começar com um mago e manjar de usar magia. A única coisa que eles fizeram de nerfado no Dark Souls... É que você só pega as magias boas de verdade depois que você passa lá daquele cara lá que eu tava aqui em casa tentando habilitar ele. Não sei se você lembra. Que é aquele cara que fica lá perto dos barril lá. Que você tem que abrir a porta pra ele. Ah, lá em Incense Fortress? Não, Big Hat Logan. Antes dele tem um cara. Que é o vendedor principal de magia lá. Que vai... Ah, não sei o nome dele, cara. O principal é o Big Fat, cara. Então, mas é o principal que eu falo assim, é o Basic, que tem as magias mais básicas, assim, tá ligado? É o filho da puta que te empurra, não. Não, esse é o... É um cara que vende um anel que melhora a sua... O dano da sua magia. É um cara que fica... É lá na cidade que o chefão dela é o Tower Demon. Não, Capra, Capra Dimon. Ah! Nossa, cara. Ah, peraí. Antes de Depths, no caso. Joga no Google. Não, não sei. Cês, a galera pode saber aí. O, oh, Griggs. O cara falou o Griggs. É o Griggs. Perguntou se é Griggs. É Griggs, é Griggs. Não, o aprendiz do Big Hat pode ser. Faz sentido. Eu acho que é o Griggs. Sim, sim. E ali você pega as suas... Se você chegar até ali e tem um esquema que é o esquema exatamente que eu tava fazendo pra você iniciar com magia, que você pega... Puta, tá um barulho muito alto no microfone de alguém. Eu ouvi também. É... Ah, então é meu, perdão. É o meu computador que ele tá chorando aqui. Tem um zumbi no seu quarto. Você pega o Winged Spear, transforma ela em mágica, fio. Pô. O jogo vira uma moleza. Tanto que o Tuba falava que todo mundo, né, na internet fala que chora naquele chefão do gordo e do magro lá. Se você chega com magia certa naquele cara lá, dá até dó dos louquinhos. Ah, cara, eles são, tipo, indubitavelmente, assim, o chefe mais difícil. Bom, acho que agora a gente já tá falando só de Dark Souls. Não, eu ia voltar. Eu tava falando de magia justamente pra voltar em Demon Souls. Porque em Demon Souls, você pode escolher um dos itens de start, um dos starter itens, no caso, é um anel que recupera sua mana. Se você pega o anel, acha um catalista, você consegue passar o jogo todo só naquela Soul Arrow, sabe? Então, a magia é uma coisa muito quebrada no Demon Souls, até porque dá pra você usar exploit na maioria dos bosses. Principalmente aquela Fuse Idol que... Você é lá no, naquela torre que tem os quitulinhos, assim. Então, eu esqueci do lugar. A Torre de Latria. Se você vai lá na Torre de Latria, lá tem o boss da Fuse Idol, que é aquela mulher que fica numa igreja, assim, tem os caras que ficam adorando ela e ela é uma ilusão, você tem que matar o cara antes. Tem como você ficar de magia, tem um ponto cego, assim, no mapa, que você não precisa nem se mexer, sabe, pra matar ela. E isso vale pra muitos outros bosses, que nem aquele Old Warrior, Old Knight, não lembro o nome dele. Ah, mas... Que é o guerreiro gigante que tampou, que é cego, assim, ele seguia pelo seu som. Tem muito boss no Demons que fica completamente trouxa, idiota, assim, tá, mas... por você mas olha... ter magia. Mas olha só, Léo, mas só quebra isso se você tiver um entendimento grande do jogo já, cara. Se você estiver jogando pela primeira vez, não vai saber. Se você estiver jogando pela primeira vez de mágico, sim, velho. Não, se você jogar de mago, você vai instintivamente querer uma coisa que recupere a sua mana. Que no caso é esse anel. No Dark Souls não tem como você recuperar a mana. Porque um negócio contadinho. Então. Esse é um erro que eu acho no Dark Souls. É a falta de barra de MP, sei lá, piorou muito as magias. Não, isso é como o Hinks falou. É difícil até essa outra parte do jogo. Depois você nem precisa mais de... Não é que é difícil. De uma maneira de ignorar. É que é um sistema babaca esse negócio de magia contada. Não, mas é o seguinte. Se você for lá, se você jogar Dark Souls sem a arma certa e transformar ela em uma arma mágica, você toma no cu, porque você não consegue passar... infinitas partes do Dark Souls só com magia, por causa do número de carga que tem. É muito pequeno. É, então, isso é babaca, cara. Porque no Demon você podia recuperar o MP. Ah, mas... Eu prefiro 100, mano. Eu também prefiro 100, mas porque... É porque... Eu tenho preguiça de pensar e eu acho que é mais direto ao ponto. Não, e eu acho que é muito mais management, tá ligado? Você não, porque, tipo assim, se você ficar, por exemplo, com o anel que recupera, você fica parado esperando recuperar. O bagulho, você fica pensando, puta, será que eu tento matar esse bicho no melee pra economizar as cargas ou será que eu mando ver pra próxima? Porque pode chegar uma parte que tenha muito bicho e você tenha que usar magia, entendeu? Então eu ficava pensando assim, porque eu joguei duas vezes de mago no Dark Souls. Eu acho não. Que não é fácil, mas não é tanto também. Assim. Não sei, Rinks, eu acho que só deixava a galera meio puta de usar mago e acabava não usando. Tanto que agora no 2 tu vai poder recuperar os estoques de magia, então pra mim foi mais um erro de design dele. Pera aí, vai recuperar no Bonfire? Não, vai ter item. Ele vai ter o contador... Mas vão ter alguns itens que vão recuperar o seu contador de magias. Ah, mas não é igual o Etus Flask lá. Não. Não, mas... O Astro Flask é só... É que nem a magia funciona no mundo. Cara, mas... É, Afro, eu não sei se você jogou muito Dark Souls, mas você não sabe claramente o que você tá falando, porque... Eu terminei os dois jogos. Então, pô, mas o... Então você não conhece, você não conversa com a galera que joga, porque você vai na... Você vai na... Qualquer fórum de Dark Souls, a galera, tipo, fala que é, no segundo jogo, quem quer fechar o jogo fácil, joga de mago, porque todo mundo jogava de mago. É tipo, você, não, você, tem até mundo... você tem até o set certinho, assim, pra você fechar o jogo easy mode, tá ligado? Não, todo mundo joga de Pyromancer, porque realmente, Pyromancer é a classe mais roubada do jogo inteiro. É muito mais fácil que Pyromancer, cara. Qual você é dá a classe mais dano. Bosta? A classe mais bosta... Putz, cara, tinha uns caras que tentaram fazer... Tinha uns caras que tentaram fazer Archer, cara. Nossa. Ah, outra coisa, no Demons, Archer funciona melhor do que no Dark também. Sim, isso é verdade. Só uma pergunta agora, alguém ainda tem alguma coisa pra falar de Demon Souls ou a gente já vai passar só pro Dark de vez? Eu queria dar uma comentada, que agora vocês falaram dos chefes, eu não lembrava. Agora lembrando, eu acho que os chefes do Demon são, tipo, muito mais... Como é que eu vou dizer? Muito mais criativos do que o do Dark, não sei. Eu não sei se eles são mais criativos, mas eles são mais característicos. É, são mais característicos, sim. Porque, né, justamente pela estrutura do Demon ser aquele negócio de ser uma fase e você chegar no final, você lembra mais do boss, assim. É, que eu tava pensando assim, o Dark, ele tem ele tem poucos chefes, assim, chave, né? O Demon tinha um por fase, basicamente. Sim, o Demon basicamente era um por todos fase. Os bosses eram boss chave. O Dark tem vezes que parece que o boss tá lá só por estar. Né? Sim. Mas, sei lá, o Demon Souls, se você pegava, começava com o anel de recuperar mana e jogava até a fase 4, que é o monte dos ventos lá, esqueci o nome. Ah, tá, o que tem a raia gigante. Sim. E lá você matava o Adjudicator, que é aquele boss que tem uma linguona, assim, que a boss room dele tem vários andares e ele fica no meio, você fica até em cima. E você consegue o escudo dele, ou você pega um anel que tem, você dá um rola no lugar certo e cai do outro lado, pega um anel, e recupera o seu HP também. O jogo acabou ali, sabe? Você tá recuperando a sua mana passivamente, você tá recuperando seu HP passivamente. Aí você coloca o Tiff Ring, que é o que deixa você quase indetectável. Daí é tranquilíssimo, só em algumas fases específicas, tipo aquele pântano, que você vai ter um pouco de problema. Mas fora isso... Não, mas né, é assim que eu tô dizendo, tipo, a primeira vez que você vai jogar, tu não vai, tipo, conseguir tudo isso de cara. Eu não consegui, pelo menos. Eu não faço ideia do que vocês estão falando até agora. Então, tá vendo? É esse tipo de coisa que quebra o jogo. Se quebra o jogo pra quem já jogou, já terminou pela primeira vez. Eu acho que é tranquilo, mas... Aliás, eu acho que uma das razões do sucesso, eu vou montar uma pergunta mais filosófica sobre isso agora há pouco, mas uma das razões do sucesso, eu acho que é justamente isso, que é bem parecido com o que fizeram, com o que a Retro fez em Metroid Prime. Tem uma história por trás, tem um puta conteúdo que você pode absorver, mas você não precisa. Ah, sim. Pode só atacar o foda-se pra tudo e que igual, eu não entendo nada de magias, de builds. Eu entendi ontem que Dex era importante pro meu Warrior. E, sei lá, eu montei um cara com uma espada ogra e eu quero bater nos outros, e foda-se. Eu acho que o jogo segue direto ao ponto. Pra quem... E a pessoa vive a experiência de todo jeito. Da atenção, da cautela, da dificuldade. Ela não precisa absorver tudo que o jogo oferece. Se ela quiser só o prato principal. E isso funciona tanto pro... Como eu tava falando mais no começo. Sobre o Dark ter uma miríade de sistemas muito maior do que Demons. E ser difícil de absorver. Isso também... se aplica ao lore, sabe? Porque o lore de Dark Souls, a historinha dele é gigantesca. É tudo muito detalhado. Se, não, pera, agora comigo. Sério. É. Resume. Fala qual é a história dessa merda. Cara... É muito grande. É bastante coisa, mas resumindo. Tinha os dragões. Aí tinha as outras coisas que não eram os dragões. Essas não vale, outras não descobriram... Vale usar, não vale usar a história do vídeo lá, hein, velho. Não, então, aí eles descobriram... E não dá spoiler também, porque vai que alguém se importa. Então fala o contexto. Fogo, assim. E esse fogo, eles descobriram que o fogo seria uma maneira deles conseguirem subir na sociedade, digamos assim. E aí começaram uma guerra contra os dragões. E com o fogo, como a vida real, quando tem fogo, o fogo cria sombra. E a sombra foi o que criou a humanidade. E a partir disso, tem um cara que fica lá com fogo pra sempre, deixando o fogo queimando pra sempre, pra não acabar essa era de lixo que tá todo mundo vivendo. E aí quando você tem que chegar lá e ou substituir esse cara e ficar queimando você até mais alguns milhares de anos, ou deixar o fogo apagar e começar a Era Negra, que seria a Era dos Homens. E é isso. Tem todas as outras coisas no meio, mas em suma é isso. Você é um tem cara... alguma ligação entre os dois jogos? Algumas. Ah, tem um personagem específico. Que é o filho da puta. É, o Patches, ele aparece no Demons e no Dark, mas é mais por referência mesmo, assim, easter egg. Mas não dá pra dizer que o Dark continua a história do Demons. Não, então, no Demon's Souls tinha uma das fases tava quebrada no jogo, não sei se você sabe. Se vocês separaram. Ah, sim, que é uma Stone Tablet, sim. É, a Art Stone tava quebrada. E essa Art Stone falavam que era a Land of Giants. E, bem, Dark Souls é a terra dos gigantes, que são os deuses, então tem essa ligação. Ei, tem uma Tomb of Giants no Dark Souls. Sim. Que louco. Mas não acho que seja nada concreto e nada além de referência, sabe? Não acho. Inclusive, que não continue a história do outro. Essa Art Stone quebrada do Demons, ela não é nem, tipo, não foi nem de propósito, era pra ter a fase mesmo, só que eles não conseguiram terminar. Sim. Cara, parabéns aí. Para os roteiristas da From Software, provavelmente fizeram muita hora extra para escrever detalhe por detalhe disso, que metade do planeta não se importa. Não, realmente. Não, é verdade. Não se importa mesmo. Tipo, não, só de cutscene mesmo, só tem a do começo e a do final e uma assim no meio, sabe? Então, todo esse lore vem. É por isso que eu falei que. Das arminhas, da descrição de item, da. Do jeito que vocês acham os itens. Às vezes você acha um guerreiro aqui com tal item, você acha um guerreiro ali com outro item, e você já consegue deduzir qual era a ligação entre os dois, sabe? Isso é o environmental storytelling que o povo fala, que eu acho sensacional, muito superior ao de Skyrim, por exemplo. Sinceramente, eu não me lembro da história do Demon's Souls. Nossa, eu não ouvi nada do que o Afro falou. Ele falou que não cortou. Ele falou que não, mas tava muito baixo. Mundo. Eu não lembro da história do Demon's Souls. A do Demon's Souls é mais simples, tipo, tem um grande Cthulhu que quer destruir o mundo em Fog e você vai lá impedir ele. É isso. Ah. Muito bom, muito bom. Eu só queria falar, antes de passar pro Dark Souls, só tinha umas coisas que eu queria comentar, duas coisas muito, muito fodas, Que só acho que só funciona no jogo. Uma delas só funciona no Demon's, que é pro fase. É que tem uma fase onde tu luta contra... Tipo, tu é basicamente obrigado a lutar contra outro player. O chefe, ele Sim. chama outro player pra lutar contra ti. Lá no... É o Yellow Monk lá. É o Yellow Monk. Na segunda... Segunda ou terceira parte da... Não, é a segunda ou terceira parte da Torre de Látria. Ah, sim. É o último chefe. É a terceira, né? A terceira. A primeira é a Fuzaido. A segunda são aquelas duas gárgulas. Então, é o último chefe da torre. Sim, e aí é um dos chefes mais geniais da história dos videogames, sinceramente. Eu acho muito bom. Tá, mas por que que não pode ser se não for por fase? Qual que é aí a lógica? Porque, eu não sei. Não, acho que... É, eu também não sei. Viu? Você falou, eu acho genial porque não pode ser, só pode ser feito se fosse por fase, porque... Não, eu tava pensando mais no nível técnico, mas pensando bem, o Dark Souls, as áreas de chefe também são com uma fog antes, então não faz sentido o que eu falei mesmo, esquece. Porque pelo que você falou aí, um negócio que eu achei interessante, que eles fizeram no Dark... Pra galera que não tem internet, é colocar NPC que invade o seu mundo. Sim. Né? Ah, sim, isso é legal. Mas só e tem que alguns. Inclusive pode, você vai e pode usar ele como summon depois. Inclusive o Celos ontem tava travado em uma parte, eu falei pra ele usar o summon, não sei nem se ele conseguiu. Nossa, eu esqueci de falar disso. Quando eu tava contando da minha experiência, minha primeira experiência com Demon Souls, E aliás, ainda nesse podcast eu falei que eu sou praticamente imune a jogatinas multiplayer, eu sempre jogo tudo só a campanha e foda-se. E olha como tudo se interliga aqui, que bonita que tá a narrativa. Demon Souls foi provavelmente o primeiro jogo em que eu tava online, porque sei lá, eu era obrigado, meu videogame tava conectado, ele ficou online. E eu, porra, pirei no modo como o sistema funciona, de maneira a você se sentir parte de um universo onde tem mais pessoas jogando, mas o jogo continua sendo só seu. O modo multiplayer dos dois jogos, eu acho uma das coisas, sei lá, todo mundo fala, não, é muito bacana mesmo, mas ninguém sabe necessariamente por que é bacana, sabe? Eu diria... diferente de tudo que a gente então, tá acostumado. Eu digo assim, que o que me puxou inicialmente pro jogo, assim, pra mim o charme central do jogo é esse, sinceramente. É esse multiplayer que não é multiplayer, tá ligado? É, então, acho que tem três fatores. Um é aquilo que eu falei agora há pouco, que a pessoa não precisa mergulhar de cabeça, dá pra aproveitar em vários níveis. Sim, sim. Outro é essa parada do multiplayer, que é genial, que é, eu acho que é a melhor ideia do jogo. Assim. É, eu acho que é o selling point dele, porque sinceramente, honestamente, eu não teria jogado o jogo se não fosse por isso. E o terceiro é, o que tanto falam... Só pra ser do contra aí, não. Desculpa cortar, Celos. Só pra ser do contra aí. Mas sério, não é só por ser do contra, mas. Pra mim não foi tanto assim um ponto. Eu sei que você e o Celos gostaram, mas eu fechei o jogo inteiro desconectado. Não, é tranquilo. Não, porque eu acho muito dizer, gostoso o jogo em si, não. Pra mim tanto faz essas paradas. Não, o offline ele funciona muito bem, mas a ideia ela foi muito boa, é isso que eu tô querendo dizer. Sim, sim. E curiosamente ela foi feita, foi pensada e foi bem executada no mesmo jogo, sabe? Não foi um experimento pra ser arrumado três jogos depois. No Demon Souls eles trouxeram isso e já funcionou. E a terceira coisa que eu ia falar, que é o que todo mundo fala, né? Essa é a mais clichêzona. E é a dificuldade, porque, cara, é bizarro nessa geração, agora já é a geração passada, né? Praticamente todo jogo te pegava pela mão e ficava, sei lá, te guiando. Agora você faz isso, agora dá dois passos pra trás, agora fica aqui, espera o NPC fazer tudo, agora anda. Aí você morre, você tem um respawn de 5 segundos antes pra você tentar fazer a mesma merda. E eu não sei que raios que passou na cabeça deles que eles pensaram, ó, tá todo mundo vendendo e ficando milionário fazendo o jogo que te trata igual retardado? Então a ideia é fazer o contrário. E eu não sei se os designers da From, se o diretor do jogo, que eu esqueci o nome dele agora... Hidetaki Miyazaki. Boa. Que aliás não tá no 2, né? Mas depois a gente fala disso. Eu não sei se ele... pensou nisso como um contraponto pra meio que dar uma quebra de tendência, mas quem não sabia que sentia falta de desafio descobriu quando começou a jogar. É, pois é, eu não sei, sinceramente, porque pra mim o Dark Souls tem mais uma filosofia de jogo, sei lá, meio obscuro japonês, porque eles ainda fazem um jogo difícil pra caralho, porque eles curtem, sabe? Não parece, sinceramente. Não. Tem as coisas que você identifica, é um estúdio japonês e tal, mas no geral ele não parece não, tanto. E não um tem jogo o design japonês de dificuldade, que o design japonês de dificuldade é tipo trial total, assim, ou então... Não é Dark Souls e Demon Souls tem trial, tipo, de você ficar tentando. Mas você aprende e não é só tentativa e erro, você realmente aprende a jogar a parada. E também tem, tipo, não depender de grind. Tem nego que pega e fecha o jogo com o seu level 20, 1. Tá ligado? Level 1. Tipo, tem nego que no speedrun fecha com 20, assim, tá ligado? Mas, assim, o outro negócio que eu acho muito da hora no Dark Souls é exatamente isso que eu acabei de comentar, que você aprende a jogar. Eu lembro que, porra, a primeira vez que eu joguei aquela fase lá da cidadezinha lá, que você passa uma foga e tem um dragão que, no Dark Souls, dragão pula na ponte, assim. Não é que... Isso, que daí tem um lugarzinho que os caras ficam tacando bomba de você lá em cima e você tem que entrar numa salinha que tem quatro caras. Sim. Eu morri umas 20 vezes nessa parte aí. E hoje eu chego lá estrondando, assim, tá ligado? Tipo, sabe, like a boss, assim, matando todo mundo. Não só porque eu sei onde tá os caras, mas porque eu sei como que eles agem, cara, e tudo. Eu tô rejogando agora e foi uma coisa que eu percebi. Eu tava conversando com o Celos isso mesmo ontem. A primeira vez que eu joguei, eu cheguei em Anorlondo com 30 horas de jogo. Que é tipo a metade do jogo, assim, digamos. 30 horas. Eu comecei a rejogar ontem, eu cheguei em Anorlondo, não, sem ser em New Game Plus, comecei a jogar do zero mesmo. Com 7 horas eu cheguei lá, sabe? Então é uma parada que você vê e não é... A dificuldade dele não é numérica. Não é uma parada que nem qualquer RPG, assim, que se você grindar um bastante, você consegue passar. É uma parada simplesmente de skill, de como você consegue lidar com as situações, do quão bem você lembra delas até, no final das contas. E de conhecimento de jogo também, né? Você chega, sim, e fala assim, pô, tem uma arma aqui que eu vou usar. Aí você pega ou usa ela, tipo, na primeira... Tipo que nem a Winged Spear fica ali, no começo do jogo. É uma arma boa pra caralho, que eu acho. E não é top de linha, ela só escala bem com o int. Mas você pega ela ali e você vai até o final da porra do jogo com ela, se pá. Sim. Você pega aquela uma outra Shigatana, lá, o Shigatana, ela, é. É, faz ela elétrica e você vai até o fim do jogo com ela também. Sabe? Não, uma coisa nisso que vocês estavam falando de aprender, tem o oposto também. Não bem de desaprender, mas de achar que você é o fodão e tomar no cu num troço que você nunca esperava. Aconteceu. Porque não comigo. Acontece muito nesses jogos que tá, você é o jogador, seu personagem é mais fraco que um adversário X. Às vezes o bicho te mata com 4 golpes, você precisa de 10, 20 golpes, ou você mata ele mesmo assim. Todo jogo tem alguma situação desse tipo. Uhum. Em Dark Souls é bizarro porque acontece o contrário. Tipo, aqueles zumbizinhos ridículos do começo que você fala, meu, esse troço é um lixo. Tipo, mata esse bicho com um golpe. Às vezes ele te pega de costas, dá aquele ataque, que são vários seguidos assim. Sim, sim. Quando você vê, você já tá morrendo, então, sei lá, parece que o... A reviravolta que o jogador sempre dá, ele leva na cara dele. Nossa, ele é foda. No Demon ainda, é igual a situação. Ainda, né, nesse negócio de eu estar rejogando, a primeira vez que eu joguei, eu consegui passar a Quileg, que é o boss aí de Bloodtown, aquela Mulher-Aranha, de primeira. E eu fiquei tipo, meu Deus, como é que eu consegui, sabe? Porque eu sabia que era um boss difícil, então eu tive muito cuidado, assim, pra passar ele, na primeira vez que eu joguei. Aí agora, quando eu tava jogando de novo, eu cheguei lá e falei, não, me falaram que era um boss difícil, eu passei ele, da primeira vez que eu joguei o jogo, eu passei de primeira, então ele deve ser, tipo, o nível mais fácil do que fácil agora que eu sei do jogo. E aí eu morri pra ela, tipo, 5 vezes, assim. Sabendo do jogo. É foda, e, né? É complicado isso. Porque eu ficava confiante demais e eu achava que nada ia me matar, e aí eu não desviava quando ela dava aquela explosão, sabe? Não, mas então, eu tava jogando aqui em casa. Que... Desculpa, Celos. Eu tava jogando aqui em casa, aqui que a galera do GameSol tá aqui. Aí eu falei pro Celos, ó, aqui, ó, como que eu tô like a boss. Eu morri naquele chefe do tutorial, cara, tá ligado? Tipo, que eu tava assim, falando assim pro Celos, ó, você chega aqui, faz isso aqui. Só que daí eu errei o golpe, tomei no cu, morri naquela merda lá, velho. Tipo, sabe... Você não, é um jogo que você não pode falar que você é foda. É exatamente isso. É bizarro que fica um climão. É difícil. Mesmo em outros jogos que são, sei lá, RPG de ação ou qualquer coisa parecida, é difícil você ter um climão de que na hora que você trava a mira no inimigo, tá começando um duelo de verdade. É verdade. E você estudar, esperar uma brecha, pegar o timing do seu golpe, esse tipo de coisa, isso foi muito bem executado. Eu acho legal que tem chefes que se tomar cuidado, eles te punem assim, horrivelmente. Mas isso mais no Demons. O que eu tava a fim de falar é que no Demons, tipo, digamos que seria o penúltimo chefe do jogo, mas na verdade ele pode ser o primeiro, quer dizer, o primeiro não, mas enfim. Ele tem um ataque que ele rouba level de ti. Ah, é o velho lá que eu esqueci o nome. É o de boletária mesmo. Isso. É, teoricamente, se tu for, tipo, pelas fases 1, 2, 3, 4, 5, ele é o penúltimo. Sim, mas sim. Como tu pode fazer em qualquer ordem, ele rouba level de ti, cara. Eu nunca vi um jogo onde o chefe rouba level, cara. Que porra é essa? Na real, você não pode fazer ele primeiro porque tem aqueles gates que impedem... Ah, eles não abrem? Não, até você matar um Arch Demon, não. Ah, eu nunca tentei. Olha que coisa. Veja só. Mas enfim, eu entendi o que você quer dizer. Ele rouba level. Ele rouba. A primeira vez que eu ouvi isso, tipo, um amigo meu falou, tipo, ah, não, tá brincando, né? Tipo, bug, sei lá. Não, o bicho aparece, sou level down. Porra, velho. É, tem um bicho no Dark que não rouba level, mas ele rouba o humanity sua e o golpe, se você não manjar, é bem fácil dele pegar você. Que fica lá naquela cidade dos fantasmas lá. Ah, sim. Aliás, se eu não me engano, tu tem uma magia que tu, como jogador, quando for um Dark Phantom, tu pode roubar level do outro cara também. Sim. É, né? É a mesma coisa. É. Então, um negócio fantástico também que vale a pena dizer é que esse modo multiplayer do Dark do Demon, eu acho que, pelo que dá pra você perceber, eles criaram assim pra ser uma interação e tal, pra você invadir o outro cara e você ficar meio de nêmesis do cara e tal. E os próprios jogadores criaram um modo que eu acho que não era visionado pelos criadores do jogo, que tem cara que fica só jogando PVP, eles criam build só, tipo, a build é uma bosta se você for jogar PvE. É, se você for jogar PvE é uma bosta a build, ela serve pra destruir jogador, tá ligado? E os caras, eles criam isso, cara, e tem nego que fica, fecha o jogo com essa build e fica só tipo numa ponte ou em algum lugar aberto, esperando os caras invadir ou invadindo os caras. Pois é que tem umas áreas em específico que servem pra PVP, tipo, tem a floresta lá. Ah, sim, a floresta foi criada pra isso. Sim, e também no DLC, eles adicionaram uma área que aí são quatro pessoas, assim, no PVP, não é só um x1, se você não se preparar antes, porque tem sempre como você chamar alguém pra... pro seu mundo antes de ir pro PVP e aí você fazer, sei lá, 3 contra 1, sabe? Mas a arena é feita exclusivamente pra você jogar com 4 pessoas. Foi feita pra isso, não é gambiarra. Eu nem gosto de ficar muito tempo como humano justamente pra não ser invadido. Aliás, eu nem lembro quais são as vantagens de ser humano. Não, no Dark não tem nenhuma, quase. Não, tem coisas bem específicas, assim, drop rate de item. Não, drop rate de item, se você tem humanidade, é a mesma coisa. Não precisa estar humano. Não precisa estar humano, você só precisa ter humanidade. Ó, o cara como uma Kombi falou que Undead Burg é bem famosa no PVP. Cara, Undead Burg, eu lembro até hoje, quando saiu a versão de PC de Dark Souls, e postaram assim, tipo, no 4chan. As dicas pros caras que já jogaram no PS3 fazerem um speedrun, assim, entrarem na Covenant do Nito, que é a Covenant que te dá acesso a gente de level mais baixo no PVP. Porque tem algumas Covenants que você entra e o seu matchmaking fica só gente acima do seu level, tem umas que ficam dentro do seu level, tem umas que ficam abaixo. E essa do Nito era pra você ficar abaixo, pra você invadir gente abaixo, pra ser, tipo, injusto mesmo, já que ele é o First of the Dead. E aí eles mostraram esse negócio pra galera justamente correr e conseguir fazer isso em questão de minutos, assim. E aí já invadir todo mundo que acabou de começar o jogo pela primeira vez, assim, em Undead Burg, e ninguém mais conseguir prosseguir no jogo. Batizado, né? Sim. Então, um ritual de bem-vindos, assim. É muito engraçado que quando saiu o DLC também, até um pouquinho depois que saiu o DLC, tipo, a área principal do DLC era... Nossa, tu entrava ali, tu era invadido em segundos. Sim. A galera tava na espreita, assim. Em Royal Woods, Royal Garden. É. Aliás, é muito engraçado, porque eu tava pensando que toda essa história do multiplayer, na verdade, o jogo só começa de verdade quando tu termina ele pela primeira vez. Porque, pelo menos no Demons, quando tu terminava o jogo pela primeira vez, tu era invadido toda hora. Quando, principalmente na primeira fase do primeiro mundo. Sim, tu era invadido toda hora depois que tu. No New Game Plus. É, tem algumas coisas que só no New Game Plus libera, no Dark também, quanto esse negócio de invasão. Sim, sim. Ou seja, é tipo Pokémon. Sim. Por aí. Pós-game. É o mesmo climão até. Mas isso do multiplayer, eu achei, tipo, no Demon Souls, como eu falei, foi um experimento que foi executado da maneira correta e tal. Mas no Dark Souls eles conseguiram trazer isso pro jogo mesmo, sabe? Sim. É, na historinha do jogo e tal, no negócio de todas as timelines estarem uma por cima da outra e cada um servir a uma Covenant diferente. Timelines? Aliás, o que eu acho ainda, tipo, mesmo que não seja interação, mas negócio foda pra caralho, são duas coisas. Uma é tu ver como ver, tipo, a marca de morte do cara no chão, ver como ele morreu. Sim. E outra é, às vezes, tu ver, tipo, o cara jogando em tempo real, só que tu não tá conectado com ele de forma alguma. Sim, você só passa pelo vulto. Eu racho o bico direto nisso daí. Ontem eu tava começando, tava falando pro Henrique, tava começando o Under, eu nem vou usar, eu só queria ver o tutorial de novo. Aí, logo que você chega na... Depois que você sai voando com o corvo, aquela fogueira principal, que tá o cara que fala dos sinos. Do lado tinha uma mancha de sangue, eu mal tinha aparecido ali. Aí eu... Eita, né? Fui ver a mancha, a animação começava com o cara indo sentar na fogueira. Aí eu, porra, como que esse idiota morreu? Aí ele senta na fogueira, levanta e vai correndo igual um louco ali pro lado do poço e cai. Cai no nada, assim. Provavelmente o cara tava jogando a primeira vez, tava uma feliz, nah, agora eu vou zoar aqui. Não, já aconteceu de eu ver marca de sangue ali em Firelink Shrine do cara ter atacado o maluco que fica sentado lá e te fala que você tem que tocar os sinos e tal, eu vi, cara, como é que alguém pode morrer aqui? Você clica lá, vai o cara andando, chega até onde o maluco tá sentado e começa a dar espadada, assim. Mas tem uns momentos que você tá num, sei lá, numa floresta escura ou num corredor escuro e você vê um vulto de alguém andando e você sabe que ali é outro ser humano também com o Kung Stick na mão e você pensa, cara, que poético esse jogo. Aliás, não, e tem outras partes, assim, que tipo, quando você chega ali na igreja onde toca o sino, por exemplo. Essa é muito foda. É, se você tá ali e você escuta um sino tocar, quer dizer que algum outro jogador em algum outro lugar do mundo tocou o sino naquele momento, sabe? É, linkado dessa maneira. Também tem o negócio dos Vagrants, que foi uma coisa que eu descobri há pouquíssimo tempo. Isso, só um negócio, isso aí meio que foi uma decepção pra mim, cara. O Celos me contou isso aí, e pra mim foi meio uma decepção. Porque eu tava falando pro Celos que eu achava fantástico, porque geralmente essa é uma área que a galera começa a farmar. E eu achava que isso aí tava... O sino tava tocando pra avisar você, tipo, ó... O sino fica aqui nessa área, tá lá em cima, lá, ó. Pra você tocar, entendeu? Então, tipo. Não, cara. Que era tipo. Mas ia ser uma puta escolha de design boa, tá ligado? Não, mas não ia não, cara, porque é você que tem que tocar o sino. Não, mas tá, mas por que que ele não pode estar tocando lá de hora em hora, que nem o resultado da telecena? Não, de forma, Rink, não deixa de funcionar da mesma forma, porque quem tá fazendo isso é o jogador, foi feito pra esse propósito. É, na hora que outro animal toca o sino, tu te lembra de uma forma ou de outra, você lembra que você também deveria estar lá. É. Uma coisa que eu acho, você está falando das poças de sangue, eu acho curiosa no Demon Souls, porque na primeira fase, né, em Boletária tem aquela parte que quando você entra no corredor tem um monte de bola rolando, assim. Ah! E você chega ali naquele corredor, tem tipo 15 potas de sangue em volta do bagulho, assim. Aí você sabe que deve ter alguma coisa muito ruim ali. Aí você aprende que só você dá um ataque e as bolas vão sair rolando. É muito foda. Algum de vocês jogou Dragon's Dogma? Porque o Mindkiller falou no Twitter aqui, ó: Dragon's Dogma foi a Capcom tentando bater forte o design gameplay de Demon Dark Souls, né? Ainda mais o sistema online. E eu não faço ideia de como funciona. Ela tentou, mas não conseguiu. Eu joguei bem pouco, assim, porque ele tava de graça na PS Plus. Inclusive eu tava falando com o Mike Killer pela própria PSN enquanto tava jogando. Na real, quem tava jogando era meu cunhado e eu mais assistia ele jogar. E é uma parada que eu também tinha essa noção, cara, mas deve ser o Dark Souls da Capcom, mas é completamente diferente. Ele é aquela coisa que você vê que pende mais pro lado oriental. Eles tentam fazer uma estética bem western, assim, europeia, medieval. Mas o jogo é cheio de pulinho e corridinha e as magias que brilha e pula e explode e tal. E aí eu não gostei muito, não por isso. Mas o online dele era tipo, ele funciona da seguinte maneira: você faz um personagem e você coloca ele, sei lá, na guilda, vamos supor, eu não sei qual era o nome do lugar, mas você coloca ele num lugar lá e aí as outras pessoas podem ir e summonarem o seu personagem, só que eles vão summonar ele como uma AI, não como você controlando, como é no Dark Souls. E aí o seu personagem vai lá e aí às vezes ele volta com loot, por exemplo, pra você. Você ganha o loot, a pessoa que summonou ele aprende magia, alguma coisa desse tipo. Eu não sei exatamente como funciona, porque como eu disse, não fui eu que joguei. Mas foi uma tentativa meio frustrada de tentar, até pela dificuldade que na questão do Dragon's Dogma soa muito mais artificial do que no Dark Souls e no Demon's Souls. Que bom, fica a dica aí pra vocês passarem batido. Aliás, fazer uma pergunta aqui. Eu acho que Dark Souls foi aquele tipo de jogo que foi feito pra, tipo, pra tu dividir. Se é que entende o que eu quero dizer, dividir, tipo, a experiência com, tipo, com a galera, tá ligado? Porque ele é um jogo moldável pra fazer isso. Por exemplo, se for perguntar pra alguém que joga Dark Souls, vai ter, tipo, milhões de histórias do que aconteceu pelo gameplay inteiro, sabe? Sempre vai ser diferente. Sendo que é um jogo linear, digamos. Exatamente. Assim, porque tem aqueles jogos que tem que a galera chama de narrativa emergente, que são os jogos que você cria a própria história baseada em situações, que é tipo Fallout, Skyrim, que são esses Minecraft. Jogos abertos mesmo. Sim, Minecraft também. Mas no Dark Souls, o jogo tem uma narrativa fixa, ele tem começo, meio e fim, ele é linear e mesmo assim ele dá essas histórias que você conta. Eu acho que é pela quantidade de liberdade que o jogo te dá. Por exemplo, uma história que eu me lembro do Demons mesmo, é um amigo meu, tipo, ele tava com um personagem lá fodão e tudo mais, ele precisava... Ele já tinha aquelas magias fodonas, sabe, Firestorm e tudo mais, que é uma magia que toca fogo no chão e meio que explode tudo em volta. Sim. Aí ele, beleza, tava ali, tava dando... Tava guardando os itens dele, porque no Demons tu não pode carregar muito item, que daí tu fica pesadão. Aí tem um cara no Nexus que tu tem que guardar os itens. Aí ele pegou, sei lá, foi tomar um copo d'água, ele botou o controle assim na cama, bateu no gatilho do Play 3, ele soltou o Firestorm e perdeu o NPC pra sempre. Nossa. Caralho. ele nunca mais pôde guardar os itens dele pro resto do jogo. Né, porque tem uma tolerância, né? Tipo, eu acho que é 25% do HP do cara. E às vezes você ataca sem querer mesmo, sabe? Tem Sim. aquele... Tem aquele Sage, que eu esqueci o nome do Demon Souls, que ele fica bem atrás de uma escada, assim. Ah, sim. Aí você, sempre que você vai pra aquele lado, você acaba caindo em cima dele, ele perde 3 de HP. Mas tem esses 25% que eles te perdoam se você não der mas, isso de dano. Mas não, ele tacou o Firestorm no louco, ele matou o cara. Não, aí não tem como. É, o bicho nem viveu pra ficar puto com ele matou. Ó, o Kamashi tá chorando copiosamente aqui, falando que Dragon's Dogma é um jogo legal. Eu falei zoando pra vocês ignorarem, tá? Eu não duvido nada que seja massa por razões diferentes. Né, ele explicou direito como que funciona o negócio do online. Deixa eu falar o que ele falou, calma aí. Você cria um pawn, e pra quem não sabe é pata em inglês. Não, é peão. É pinto. É. Você cria um peão e aí você coloca ele. As outras pessoas vão e contratam esse seu peão. E é isso que acontece. E aí esse seu peão joga com essas outras pessoas através do sistema de inteligência artificial. E você controla, assim. Você pode dar umas ordens na hora, assim. Não sei se algum de vocês já jogou Binary Domain. Mas é um esquema parecido. Você aperta. É isso que é parecido com a maioria dos jogos que você tem um esquadrão de inteligência artificial perto. Você fala, ataca, volta, me segue. Então. Só que tem uns puzzlezinhos pra você resolver, então você tem que mandar o cara subir num botão, por exemplo. Essas coisas bem padrões. É, eu acho que o jogo pode ter, algum, pelo menos no mínimo, um pouco de promessa, porque ele era pra ser um Breath of Fire no início, né? Então, acho que o design já começou certo. Bom, enfim. Demon Souls, legal. Dark Souls, obra de arte. Vamos tentar não passar muito das 11. 12 minutos, é. 12 minutos, Dark Souls 2. E vocês, sem spoilers, né? Porque o jogo vazou, diz a lenda. Mas o que dá pra saber pelo que foi liberado oficialmente, pelo que, sei lá, vocês leram por aí, o que vocês esperam do 2? Cara, eu... Muitas das coisas que eu li parecem o... O que eu esperava do jogo era Dark Souls 1 em outro mapa. Era tipo isso que eu esperava. Eu achava que se fosse isso, já seria... Thanks. Sensacional, assim. Ele deve estar mutado. Enfim, eu achava que se fosse aqui, o Dark Souls só em outro contexto, já ia ser um jogo sensacional. Se fosse uma evolução assim bem... Sei lá, só gráfica, evolução de level design, essas coisas mais etéreas. Mas não, eu fui vendo e são coisas que parecia que não fazia falta, mas fazia. E alguns sistemas sensacionais, como o sistema de perder vida, o sistema de magia de você ter como recuperar, negócio de você poder dar teleporte entre os bonfires de primeira. Tudo isso eu achei muito bom e era coisa que eu não pensava que poderia funcionar. Então tudo que eu tô vendo do jogo, assim, de longe, eu vi algumas... sessões de perguntas e respostas com gente conseguir o jogo antes, que são aquela galera mais famosa do YouTube, o Epic Name Bro, o VAT, Vidia e tal. Ninguém conhece esses caras, só você, Nelson. Tá. Aí, sei lá, e aí eu vi essa galera e eles, tudo que eles me falaram parece melhor do que o primeiro, que não precisava ser, poderia ser igual ao primeiro, e eles conseguiram fazer melhor. Mas, claro, sempre tem a chance de não funcionar tão bem quanto parece funcionar no papel. Eu tenho expectativas boas, eu acho que vai ser um excelente jogo. Um dos fortes candidatos ao Game of the Year desse ano. Mas como eu tenho que esperar 2 meses ainda pra isso, eu tenho que parar de pensar. 2 meses? É, quase. 1 mês e 3 semanas. Ah, putz, nossa. Verdade. Quando eu fiquei sabendo que o diretor dos 2 primeiros não era o diretor desse, eu achei que a coisa já ia dar uma avacalhada. Mas pensando agora, eu também fiquei assim quando eu soube que o Phoenix Wright Dual Destiny não ia ser o Takumi. E no fim o jogo foi sensacional. Eu espero que aconteça a mesma coisa de novo. Foi melhor que o último do Takumi. O Miyazaki ainda tá olhando o projeto por cima, não largou simplesmente. Inclusive no começo do não no começo do desenvolvimento, mas depois que o jogo mostrou os trailers e tal, quem dava as entrevistas e falava sobre o jogo era o próprio Miyazaki. Ah, essas coisas eu não compro não, cara. Os caras botam o nome do cara, é tipo o Tarantino que vive botando o nome em todas as porra aí, fala que tá olhando, mas não tá olhando porra nenhuma os caras. Não, mas então, ele chegou e falou, cara, eu não sou o diretor, mas eu sei o que tá acontecendo. E ele falou... É tipo o Kamiya com o Bayonetta 2, ele não é diretor. Tá, e Afro, o que você tá esperando aí? O Kamiya com o Bayonetta 2... Ele não tem nada a ver com o Mario 3D World, mas todo mundo fala, não, o Miyamoto continua sensacional, inspiradíssimo. Ele só olhou o jogo e falou, tá legal aí, não, é por isso que vocês quiserem. O Miyazaki deixou bem claro em primeiro momento que não era ele que ia dirigir isso. Uma vez eu escrevi um texto num blog meu, antes do Games Foda, que eu falava basicamente que o Miyamoto deveria parar de viver a vida boa e ter mais coragem aí, fazer as paradas, agilizar as paradas dele aí. Um carinha, que até nem vou citar o nome dele aqui, mas famosinho aí entre os game design, desceu o pau em mim, falou que eu não sabia o que eu tava falando, que o cara é genial. Tipo, o cara não deve criar de verdade um bagulho faz anos, tá ligado? Tudo só bota o nome dele. Né? Não, se para em Pikmin, cara, tá ligado? Se para, o cara só bota o nome nas coisas e porque ele é a cara do bagulho, tá ligado? Eu acho que o 3 foi ele mesmo que fez, cara. Acho que o 3 será? Dá uma geral, acho que a última coisa que ele trabalhou firme mesmo, de criação, pelo menos dizem a Nintendo que sim, né, foi o conceito todo em torno do Wii. É, então, essas coisas os Wii, alguma coisa, e o Nintendogs, foi as últimas coisas que ele criou mesmo, isso é verdade. Mas a situação do Miyamoto eu ainda não acho tão deprimente quanto a do Kojima. Porque é justamente o contrário, ele tá diretamente envolvido, ele continua ele colocando quer. A mão na massa, fazendo o troço ficar do caralho, mas ele não quer. Ele quer fazer outras coisas, mas se ele largar... Como que era o nome daquele jogo do Kojima lá que ele fez? Boktai? É, porra, aquele jogo é do caralho, velho. Cara, os dois primeiros Boktai são sensacionais. Vai fazer outras coisas. Não, nem devia ter fazido o segundo, faz outras coisas, velho. O cara tem cabeça pra fazer as paradas. Não tava... Não, eu lembro que quando tinha um rumor que ele ia fazer um Zone of the Enders 13 e aí do nada sumiu essa porra. É... Tá, mas estamos desviando do assunto, tá faltando pouco tempo. Afro, 2 minutos, 3 minutos, por que que é foda? O que você tá esperando do bagulho? Do Dark Souls 2. Do Dark Souls 2. Então, pra ser sincero, assim, todo o início da revelação dele, eu fiquei muito preocupado. Por quê? O trailer, a galera começou a ver o trailer, assim, não sabia se era Dragon's Dogma, se era um Dragon Age, se era Skyrim, ninguém sabia que porra era. Aí, tipo, a primeira reação foi, porra, Dark Souls virou comercialzão agora. Até porque foi apresentado no quê? Foi na Spike, eu acho. É, foi na Spike, tipo, um negócio totalmente nada a ver. Pra apresentar o tipo de jogo que era, tá ligado? Aí, beleza, eu fiquei meio preocupado e tá. Aí começou a passar o tempo, aí quando veio o primeiro trailer assim, com um cara lá... Como é que se fala? Com um cara com os cavalos lá, que passava correndo por cima de tudo e tu morria umas 500 vezes, aí eu... E na carruagem. E na carruagem, aí eu, tá, beleza, o jogo tá tá igual, menos mal. E aí, tipo, quando eu comecei a escutar sobre as melhoras, eu não tô sabendo muito do jogo agora porque eu tô tentando me privar pra quando eu for jogar, mas o que eu fiquei sabendo pela galera aí que tá olhando as notícias é que realmente eles estão fazendo, tipo, umas melhoras e que o jogo vai ser... foda, sabe, tipo, eu joguei o Demons esperando muito não, mas tipo, esperando um negócio bom, veio um negócio bom, o Dark também, então é a mesma coisa com esse, tô esperando um negócio bom e eu acho que vai bater minhas expectativas. Uma coisa que eu não sei, mas eu imagino que sim, né, porque tá saindo o terceiro, até aqui a série vendeu bem. É que, assim, eu acho que sim, pra nicho vendeu bem. É que depende de quem. Depende pra quem quer vender bem, né? Eu acho que pra From Software e pra Namco vendeu muito bem. Cara, tipo, não vendeu bem Resident Evil 6, que eles acharam que vendeu mal, mas. É, ou. Não, é, acho que. Vendeu mal Tomb Raider 4 milhões, né? Eu acho que eu sei onde o Celos quer chegar com isso. Tipo, tem uma entrevista com o diretor de marketing recente, eu tinha até postado no fórum. E eu tinha postado, na real eu tinha lembrado da entrevista no fórum e alguém postou pra mim porque eu não lembrava o link. Muito obrigado a você que postou. Mas ele falava, cara, é um jogo que não tem como a gente fazer ele ter um apelo maior, a gente não tá se esforçando pra isso. É um jogo que quem gosta, sabe que gosta ou sabe que vai gostar. Por isso que a gente não tá tentando tornar ele uma coisa mais comercial, mais abrangente de mercado. Eles, sei lá, você vê o Dark Souls 2, ele tem aqueles trailers tocando o rockão, tem aqueles trailers com câmera lenta e tal, mas o Dark Souls 1 também tinha. Então, eu acho que é uma parada que, como ele mesmo disse, ele falou, cara, a gente não vai conseguir atrair gente vendendo o que a gente vende, então a gente vai vender pra quem a gente sabe que vai comprar. Se outras pessoas se interessarem, nossa, ótimo. Agora o... Eu acho que esse é o apelo dele, tá ligado? Esse é o apelo do jogo, inclusive. O Caraco Macombi falou que... Ele diz ele que vendeu 2 milhões. Se ele não se engana, Dark Souls vendeu 2 milhões, que pra mim já é coisa pra caralho. Eu tô vendo aqui, vendeu quase 2 milhões. E ele caro. Falou que foi ele que passou o link no fórum, então agora você tá engasgando com muito uma obrigado, pirocona cara, do cara com uma Kombi. Tentou roubar os créditos e se fudeu porque é ao vivo isso aqui. Eu falei, cara, que foi ele que passou. Alguém tinha passado, muito obrigado. Nossa, o Demon's Souls, incrivelmente, ele vendeu quase a mesma coisa que o Dark. Eu achei que ia ser muito menos, mas na verdade foi... O Demon eu acho que foi uma questão de retroativo, assim, a galera jogou Dark e viu que era bom, aí quem tinha PS3 comprou pra jogar. Ah, pode o ser, faz sentido, né? É porque o jogo é mais velho, faz tá, sentido. Tá, seus fanboy e os Celos, o que ele acha aí do bagulho? Eu acho do quê, pô? Eu já, do dois, eu já tô com a janta minha aqui na minha frente comendo ela. Sei lá o que eu acho do dois, nem saiu. Não, mas o que vocês esperam? Não, o Celos, quando sair o 2, ele vai lançar um guia pra todo mundo que tá, não tá conseguindo jogar. Daí ele vai dar as dicas de como passar pelo pântano sem levar poison. Aquelas coisas bem Kotaku, né? Dicas para se dar bem no novo jogo. Os celos cãozinho dos controles. Cara, o... tá acontecendo comigo o que não aconteceu em 2013 inteiro, mas eu tô voltando ao meu ritmo normal. Vai estar todo mundo jogando Dark Souls 2, eu vou estar ralando pra terminar o primeiro. É assim que eu rolo. Mas o que você espera do 2? O que você acha que vai ser? Muito louco? Cara, eu acho que vai ser uma aventura, né? Eu acho que você vai ficar imerso nesse mundo. Eu não vou botar meu... Não vou mudar meu microfone, só desliga. Desliga aí o streaming, porque você não quer escutar o comendo. Desliga o streaming se você não quer escutar o comendo, seu bosta. Ah, vai se fuder. Vai. Eu acho que a From Software criou aí um mundo de aventuras. Eu acho que é pra você pegar o controle e mergulhar nesse universo. É mágica, dragões, espadadas. É isso que eu espero, então, espero. Se você fosse o designer da capa de Dark Souls 2, você colocaria a parte de trás que o jogo é imersivo? Sim. Não, pô. Eu diria imersivo e eletrizante. entre aspas, assim, várias exclamações. Agora melhorou. Então, já tem imagem da capa? Tem. Ah. Bacanuta, cara. Pena que eu vou comprar digital, suponho. Semana que vem, quem vai fazer o podcast vai ser o Surox. Ele vai. Ele vai fazer o podcast. É qualidade perfeita que só o Surox tem. Computador de última geração. O headset dele é o melhor do mundo. E ele vai fazer todo o streaming. Não vai ter mais ninguém. Só ele vai falar e ele vai fazer o streaming. Tá, e você, o que você acha? Eu acho o seguinte, eu acho que eu já sei que vai ser fantástico, porque eu já tô acompanhando aí, galera repercutindo esse bagulho. E eu tenho uns spoilers aí pra dar pra vocês, que se pá, até quem tá acompanhando aí já deve saber que não é tanto spoiler, mas são 34 chefes aí. Porra, sério? São 34 chefes, vários chefes do primeiro jogo vão voltar, pelo menos uns 5. Isso foi uma coisa que me pegou desprevenido. E tem mais conteúdo no New Game Plus. Tipo, se você fechar o jogo uma vez só, você não vai ver tudo. Impossível ver tudo fechando uma vez só. Vamos fazer uma comparação aqui. Quantos chefes tem no Dark? 24, no Dark, acho. 28, se eu não me engano. 27, 28. E quantos tem no Demons? É bem menos. Não sei, deve ter menos. 20? Nossa, eu jurava que o Demons tinha bem mais. É aquilo que a gente falou antes, né? Os do Demons são mais memoráveis, talvez. Pois é. Já deram spoiler aí se no final o Dark Souls morre? Dark Souls, o pai do Dark Souls morre. Puta que pariu. O pai do Dark Souls morre pro dragão do trailer. que é o personagem principal. Mas o Dark Souls é um personagem importante do primeiro jogo. E é o pirata alma negra, pra quem não sacou aí a tradução. Então, mas o... Enfim, tinha muito mais coisas que eu queria falar. Eu queria contar uma história aí sobre como eu descobri o jogo, mas agora não dá mais tempo. Eu tinha uma implicância muito grande com os dois jogos antes de jogar, mas prossiga, senhor. Aproveitando que a gente tá quase no final, eu guardei um tweet do Mind Killer, que é o plot twist da noite, hein? Ele perguntou lá no começo: não tem chances do número 9 do sorteio ter sido o número 6 de cabeça pra baixo? Puxa, o Afro! Você olhou o risquinho embaixo da bolinha? Puta que pariu. Não tinha risquinho, velho. Tinha, tava do lado gordinho ou do lado magrinho? Talvez esse tenha sido de Zelda e ninguém sabe. Tava do lado gordinho. Merda. Foi o especial de Zelda, mas foi só sobre Zelda 1. Oh, velho, deu uma confusão aqui, cara. Foi mal. Semana que vem o Afro vai reparar isso aí. Vai, semana que vem eu vou ler certo, vai sair Zelda, cara. Eu tô. Eu tô apostando. A gente põe Zelda no 9 e no 6, aí com certeza. Aí não vai dar erro. A gente vai ensinar pra vocês como pegar o Triforce em Ocarina of Time. Tô comendo uma almôndega que a minha mulher fez aqui, muito gostosa. Parabéns. Sabe que você que tem que encerrar essa merda, né? Engole logo. Então, o que mais que eu ia falar? Eu acho que é só isso. É, volta chefe, New Game Mais. É... Ah, essa semana não teve e-mails. Até porque a gente passou 5 anos sem fazer. Tem. Se alguém quiser comprar um Rolex, tem. Tá ali nos e-mails. Pode repassar. É, pra quem se importa, manda e-mails pra serem lidos na semana que vem. É, por favor, manda e-mail, gente. Então, tá sozinho. Eu lembrei de mais uma coisa. Todos os. Só pra vocês terem noção aí do que vocês vão enfrentar a partir de amanhã. Todos os veteranão aí, pau no cu, estão chorando horrores, falando que o jogo tá muito difícil. Então. Tudo bando de cuzão. É a coisa mais sensacional até agora que eu escutei sobre o jogo, é isso. Só pra você ver aí que os caras estão reclamando que o jogo é muito difícil, que é muito. É, como que os caras falam? Injusto? Injusto. Artificial? É injusto, porque. Artificial Intelligence. Não, o jogo é muito. O jogo que me coloca numa situação que eu não consigo passar, cara. E tipo, eu acho que eles. Eu acho que os veteranos jogaram demais e não lembra que esse é o objetivo. Ponto, né? Ai, uma boa sorte pra eles aí. E parece que. Só ontem que alguém fechou o jogo. E o jogo vazou. Nossa! É, o jogo vazou umas duas semanas já, né? Não. Máximo. Não tem uma semana ainda que vazou pra valer, assim. Porque os streamers tal que estavam fazendo, eles compraram o jogo mesmo, não vazou pirata. Eles compraram em loja que tava vendendo antes. E pra que loja que tava vendendo antes, se não me engano, é terça-feira passada que os caras começaram a vender. Ah, então foi aí que vazou. Né? É, foi mais ou menos. Mas os caras, tipo, jogando loucamente, só ontem que eles conseguiram fechar. Nossa, cara. Isso é raro, geralmente. É, os cara começa assim e 3 Outro horas dia, depois já tá no pé na voz. Pois é. Dá pra dizer que. Será que a gente pode dizer com segurança que é um novo mundo de aventuras e o perigo é bem maior? Olha, eu não sei, mas acho eu acho que. Acho que essa frase nunca foi tão bem usada na história. Eu acho que você vê claramente que, é que jogos são muito melhor que cinema. Melhor que livros, que teatro, que música. Lembrando aqui, só uma curiosidade, que a galera, quando rolou aquele negócio do Roger Ebert, inclusive, puta crítico, gosto bastante do Roger Ebert. Gostava, quando ele começou a falar que jogo não era arte e tal, a galera começou a querer convencer ele com o Dark Souls, então... Não, o Demon Souls, na época não tinha Dark. Não, era o Dark mesmo. Foi em 2009, caralho. Não foi em 2009 que isso aconteceu, cara. Lógico que foi, porra. É, então foi com o Demon Souls. Eu tinha que ter mostrado pra ele Assassin's Creed, que aquilo lá é cultura. Ensina as crianças. Aliás, você falou que você fez falta na palestra do Spin. Talvez, mas nem de longe fez tanta falta quanto na mesa redonda com o Moassa lá. Moassa, puta nossa. Mas lá era melhor que eu não fui, porque senão ia rolar briga. Briga de fist fight. Bom, enfim, aliás, acho que é isso, né? Ouvi uns rumores aqui que o Rings, ele sonhou com ele estava jogando Dark Souls e que ele realmente agora tá com medo de não curtir o jogo, é verdade? Verdade. Eu sonhei. Dark Souls e ele morreu muitas vezes. Eu sonhei que, tipo assim, não, sonhei que, tipo assim, sabe quando você dorme e você sonha, tipo, você dorme 8 horas. Aí você sonha 8 horas que você tá jogando um jogo. Isso já aconteceu com vocês, mas comigo não, já aconteceu cara, várias já vezes. Já aconteceu comigo, velho. Comigo não. Já aconteceu, ó, comigo com Lumines, com League of Legends, nossa, Dark Souls e World of Warcraft. Lumines, cara, imagine o pior noite da minha vida. Eu sonhei que eu tava jogando Lumines 8 horas seguidas, assim. É o Tetris Effect. Foi. Aí que eu cara, geralmente quando eu sonho com o jogo é quando eu tô ansioso, sei lá, eu sonhei. A última vez que eu sonhei foi, sei lá, pro Smash Bros. Pro Brawl. Eu sonhei que eu tava jogando, mas. Porra, Lumines. É que nesse dia de Lumines eu joguei umas 8 horas de Lumines, assim. Aí eu fiz pouca coisa e fui dormir, cara. Puta, pior noite da minha vida, cara. Enfim, gente. Vamos embora. É isso aí. É, sonhei com. sonhe com Dark Souls. E quem tiver acordado 4 horas da manhã, lá por... Olha esse cachorro, segura aí o som do cachorro. Au, au, au. Aí, foi um som aqui que eu botei. Tem o som da moto, o som do cachorro, o som da respiração. Isso é tudo programado. É... Deixa eu botar o ratinho aqui só pra... É... Então... O... Eu até esqueci o que eu tava falando, cara. Dark Souls, quem tiver acordado 4, 5 horas da manhã vai começar meu streaming. E sabe-se Deus a hora que termina. Tá bom? Ah, vai, essa noite vai ser doida. Essa noite vai ser memorável. E com certeza eu vou ficar sonhando depois que eu tô jogando essa porra, desgraça. Infelizmente não vou poder participar, senão eu vou perder toda a vontade. Vontade não, mas eu gosto de... Eu gosto de me ferrar no jogo, então... Perdão, Hinks. Te aprecio muito, mas não vai dar. Mas todo mundo que não tiver preocupado vai lá assistir a porra do stream. Então é isso aí, fé em Deus, quem quiser se despedir, despede aí, manda um e-mail, pelo amor de Deus, que a gente vai começar a ler spam agora. Foi uma ideia boa, eu acho que semana que vem a gente vai começar a ler spam. Que é o que rola no nosso e-mail. Então, um abraço pra todo mundo, até semana que vem, se tudo correr bem, com o Hinks falando de Dark Souls 2 e a gente querendo jogar. E yeah, a gente esperando um mês, porque a porra da versão de CD é só daqui a um mês. Tomar no teu cu. E quem quiser aí também saber como emagrecer rápido e como crescer o pênis, semana que vem a gente vai ler os e-mails aqui que vai contar pra você. Como que. Boa noite aí, galera. Evitem frituras, joguem Towerfall. Abraço. Muitas frituras. Fiquem com Deus. Abraço e beijos. Abraço.